cansado, não bebo em taça. De chinelo, mendigo em praça. Divide glórias e desgraças. Querendo afogar as mágoas, trocando o alcarrão por águas. Urinando na flora e na fauna, esterilizando todos os nossos traumas. Não enche se eu te pedir um corte, not. Sobe, desce mais um gole forte, pode. Lock, fala o que quiser, não pode. Sem modos é dia, sem sorte. Alcoolismo, anonimato, inato, rato, gato. Sobem, descem no sapato, laço, passo. Baratas, barato, caço. Mendigo já tinha vazado. Não tem dó de um MC que é daqui ou lá de Jundiaí. Pra que possam fazer um som aqui, que tem coisa pra se transmitir. Bebasse já fazendo vice, segurando só pra não cair ali. De fato eu já vou desistir, só dá mais um brinde que é pra nós sorrir. Sabe né, João? Falam que vocês estão, que situação que se meteram. Não era Nona Rosa, tio, hoje era perto do Tucuruvi. Cê já tá loucão, cachaça na mão, só na podridão. De ficar bebendo, sendo que o tempo tá passando. Mesmo que pra nós é tudo e daí. Um Rolling Stones, conformado com buzons. Sons de palco temos dons, e desafinados saímos de tons. Jogamos Donkey Kongs, quando temos de marrom. Bebendo barril e não Chandon, bebendo subiu e eu fiz o som. Eu só quero lazer, quero prazer. Esqueço do excesso, não se precisar saber. Todo meu trabalho se resulta na bagunça. Esmãozinho pela talha, morro grande, raile. Mó degradê, pela minha ressaca que embarca nesses dias. Eu não sei o que fazer, paro pra ver. Foco dispensado, chamo todos aliados pra fechar no rolê. Mó estresse atormentando a minha lata. Mas tô 10 de migués, ensinés, topless, diabless, uma cuna matata. Nata, ou veja o Westwood encostada na quebrada, papo reto, morou. Vários loucos, várias nóias, várias brisas, várias joias. E meu papo desenrola, essas gatas gostou. Fiz o feeling dos moleque, perdi a linha, gastando tudo que eu tinha, moleque. Freestyleando minha track, acordei com o fino tosco no meu bolso, bem maroto, ziplock, dois barbante, o ketchup do Mac. Bolo fino e saio louco lá pra rua. Mundo da lua, não, trabalho e relax, parceiro. Quem me tromba pela quebra hoje em dia dá risada. E alguns nem reconhecem o gordinho, ganho dinheiro, espero. E quero a morena, mas deva só para o predela. Que não dá guela, que não ramela. Postura de MC no corpo de uma cinderela, né? No bêbados, trêbados, do barril é só quem é. Não regulo meu goró, pois quem dá um gole mete o pé. Julian já passou no sapé e eu fui no rolê da missão com a sapeca. Rastanil arrastando com todas, não tava portando nenhuma estaleca. Sem a merreca que eu vivo feliz. Yes, Charles, não aponta isso aí, não. Eu penso pra frente, não penso em meta, mas tô pra subir. No morro de fato, sapato de tio, wow, blow. Eu não tenho ornete, não me envolvo com essas piriguetes. De top shortinho, esticando chiclete, puff. Traguem tuf tuf, estoura rolha, abre uma lote. Preda Lebron, Nogwage, é Bobcats em Charlotte. Quantas bugis atravessei, ladeiras eu subi. Quantos corotes entornei pra chegar até aqui. Não que eu tenha ido tão longe, mas não tô aqui desde ontem. No ramo em que eu entrei já não tem como sair. Mas o garçom já me trouxe o conhaque. O martini, dois solto do mesmo. Três cerveja, quatro balinhas, cinco fichinhos, o velho torresmo. Pelas contas já são quase seis. Se der sete eu já virei freguês. Às oito eu passo do ponto. Às nove eu já tô bem mais tonto. Tem dez, faz girar o rateio. Onze louco, junto no meio. Faz doze o suco e o gin. Tem sede então enrola o verdinho. Minha mina bruta, orelha quente. Às treze truta, é choque de mente. Amor, eu tô no boteco. Final do expediente. Quantas bungees atravessei, ladeiras eu subi. Quantos corotes entornei pra chegar até aqui. Não que eu tenha ido tão longe, mas não tô aqui desde ontem. No ramo em que eu entrei já não tem como sair.